Para o táxi do T3601, com 103 a bordo, está com 345 operando Galeão. 103-345 Galeão, Alfa, me chama pronto no ponto de espera. E Alfa, me chama pronto no ponto de espera, T3601. Tá no ponto de espera pronto, 3601. Alinda decola pista 10, o Zanta de 130 graus com 7 nós. Alinda decola da 10, 3601. Delta 3601, decolou 52, controle 119, decimal 35. 1935, então bom dia. Bom dia. Yosha, né? 6251. 6251, bom dia, pronto cópia? Negativo. Guarulhos autorizado, 360, conforme radar do plano. Decola 10 direita, da Euleda Bridge, após Bridge, Apesulu no 6. Levanta o Zulu, direto trivia após conforto. Controle em 119.35, aciona 5407. 3360 para Guarulhos, na saída da Euleda Bridge, após Zulu 16, Belo Horizonte, trivia, conforme plano. 1935 é o controle, 5407 é o código 6251. 6251, chama pronto, puxa essa nota. Comandante Rocha, né? 6251 para o pushback acionamento. Tá livre, Chantax. Comandante. Salvador, Channel 6251, pronto para o ataque. 114 a bordo. 3 horas e 50, Galeão. Liga até o ponto espera no zero, a torre 11895, 1014 ajuste. É o ponto espera no zero, 295, ponto espera 1014. Tá, Max via Pátio Índia. Pátio Índia. Na 6251 na linha decola pista 10. O vento é de 1020 graus com 99. E decola pista 10. 5 1 da Ucha decolou os 35, 119, decimal 35, controle. 1935, Ocha, né? 6251, bom dia.